Goiânia, aproximando de Santa Espera, pronto, voo 271. 271 autorizado, ingresso de decolagem, vento 120 graus, 08 avanço. Autorizado, interfaz de falar 10, voo 271. No 271, decolada 0700, controle 199, decimal 35, bom voo. 1935, voo no 271, boa noite, voo. Controle, bom dia, voo, controle Salvador, bom dia, voo no 271. Voo 271, bom dia, contato radar, se for para nível 390, até a saída PUCA. Na PUCA 390, voo no 271. Confirma a aeronave que chamou todo. Quem está livre, prosseguir até o portão 5, informe que sua transmissão está muito baixa. Como copia a WhatsApp? Transmissão permanece muito baixa. Muito baixa ainda, X-Ray. Sim. Cruzando 1-8-0. 271, chame Recife. Frequência 1-2-8-5, alterne 1-2-5-4-5, bom dia. 2-8-5-1-2-5-4-5, 1-2-7-1. Bom dia, Torre. Whisky Juliette Papá, solicito autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1 na posição 07. Autorizado, informe na entrada, na saída do pátio 3 para ingresso do pátio 1. Chamará na saída do pátio 3, Juliette Papá, grato. Whisky Juliette Papá na saída do pátio 3, pronto para ingressar no pátio 1, posição 07. Autorizado, chame término. Chamar ao término, Juliette Papá. Salvador, Ocean Air 6251, ciente da Golf. É 251 para Guarulhos, aguarde um minuto, cópia da autorização, a pista em uso 17. Ativo sente da restrição da Novero, pista 17, guardando para cópia. Cópia. Prossiga. Guarulhos, nível 360 aprovado, a primeira aerovia Pêsulo 10, decola no 7, curva direita, subida da El até Leda, após Leda voa Bridge, interceptando a Pêsulo 10. O controle 199.35, transponda 5106. Ativo, autorizado Guarulhos 360, eu preciso 10. Decolagem da pista 17 com primeira curva direita. Saída da El Leda Bridge 119.35, 5106, eu transponder. Regimento correto, chame pronto para acionamento, 6251. Poderia para acionamento. Torre, eu esqueci de papai informando a perna do rebote do pátio 3 para o pátio 1, posição 07. Grato, bom dia. Bom dia, Julieta Papai.